passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero huir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que haya el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade. Estamos na 100.4 em directo, aqui no Círculo de Belas Artes, na quinta planta. Sou El Alquimista. Como sabeis, são as 11 horas e vamos celebrar hoje a música brasileira e a cultura brasileira. Como sempre lo hacemos, hace ya 7 anos que estamos desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes divulgando y promocionando la música de Brasil y todos los eventos culturales más interesantes. Hoy en el programa vamos a hacer una crítica constructiva a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que no está haciendo las cosas muy bien, entonces vamos a hacer una reseña, como se dice, que demostrará nuestra opinión sobre lo que es la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Empezamos ahora el programa con ese pedazo de cantante que se llama Menescal. Escuchar Meditação e agora vamos escuchar Céu e Mar. Estamos escuchando o disco de Roberto Menescal, na verdade que vale a pena. Thank you. Thank you. Estamos en la 100.4 de FM, Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Soy el alquimista. Como he dicho al principio del programa, hoy vamos a hacer una crítica constructiva a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. La crítica va principalmente direccionada a la ineficacia de la dirección y de la gerencia de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña fue creada en 2001 con el objetivo de difundir la cultura brasileña en España, además de publicar libros y hacer, pues, apoyar la cultura brasileña aquí en España. Desde luego, es justamente lo que no está haciendo. Los artistas brasileños afincados en España no cuentan con el apoyo ni tampoco con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. El actor Alex Amaral, actor y director brasileño más representativo dentro del cine y del teatro español, acaba de rodar el corto Pirilampus, del cual yo, Reginaldo Lima, soy el manager y también asesor de marketing y comunicación para ese corto, para Europa y Sudamérica. Ayer tuve que llamar a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para saber por qué ese corto no estaba incluido dentro de los impresos de la Fundación, tampoco en la website y ninguna de la programación del Festival Novo Cine que está siendo organizado por la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Hay que decir que la Fundación es un brazo de la Embajada, es un brazo que la Embajada tiene aquí en España para difundir la cultura de Brasil, y que las empresas que patrocinan son empresas que tienen sus beneficios económicos y lucrativos generados en Brasil. Desde luego que hay interés en difundir la cultura brasileña, pero la verdad es que no está siendo así. Por ejemplo, el autor, como he dicho antes, y director Alex Amaral, que no es conocido, por ejemplo, por la Fundación, tampoco por su director y por su gerente. O sea, es inexplicable que una fundación que cuida de la cultura brasileña no conozca a sus artistas de mayor repercusión aquí en España. Y que tampoco trate mal a los periodistas, a los comunicadores y a los colaboradores que pueden tener la propia Fundación. Nuestro programa, como sabéis, es patrocinado por la Embajada de Brasil, y para nosotros es un gran honor, y justamente por eso, porque la Fundación lleva el nombre de la Embajada, estamos haciendo esa crítica a la falta de inteligencia, la falta de capacidad, de profesionalidad de los trabajadores de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. El corto Pirilampus será emitido el próximo día 11 en los cines Berlanga, aquí en Argüelles, y no consta en ninguna publicidad de la Fundación. Hay que decir que este festival de cine es organizado por la propia Fundación. Intentamos buscar información para saber ayer qué era lo que estaba pasando, y la gerente tuvo la mala suerte, se puede llamar de alguna manera, de tratar mal a ese locutor de radio que está escuchando ahora mismo, dando informaciones equivocadas y no queriendo dar las informaciones que yo solicitaba en su momento para poder saber por qué el corto Pirilampus no estaba incluido en la promoción de Novo Cine, que es un festival de cine, como he dicho antes, que acontece a partir del día 10 aquí en Madrid. Quería dejar claro a todos nuestros oyentes, nuestros 130.000 oyentes, que la Fundación Cultural Hispano-Brasileña dejará de contar a partir de hoy con el apoyo de este programa. Hasta el día de hoy hemos divulgado, siempre apoyado, los eventos que esa fundación organiza y organizaba, porque sabíamos que un 60% de los eventos que produce no tienen éxito de público. Justamente por eso intentamos siempre apoyar con nuestros medios, nuestra comunidad en el Facebook, nuestro programa de radio y nuestro mailing, para que tuviera éxito los eventos de la fundación. Por la falta de respeto que ha tenido la gerente de la fundación hacia mí, tanto mi empresa, Movida Brasilencia, que es una empresa, como sabéis, de marketing, comunicación, representación de futbolistas y artistas, músicos, actores, etc., desde que sean brasileños, a la falta de respeto que faltó a mi persona y al profesional que represento y al representante cultural que represento en España, la Fundación dejará de contar con el apoyo de todos los trabajadores de Movida Brasileña SL y también de los colaboradores. Ayer envié una carta a la Embajada de Brasil comunicando lo ocurrido, y la verdad que es lamentable que la Fundación, que debería cuidar y zelar de los trabajadores de la cultura brasileña, hace exactamente lo contrario. Amenazas, críticas, imposiciones y principalmente la falta de respeto. Eso es lo que quería contar y compartir con nuestros oyentes, porque es muy importante que sepáis cómo va la cosa por aquí. Y nosotros siempre hemos sido un programa independiente que divulga y promociona la cultura de Brasil de todo tipo. Y siempre hemos apoyado en lo que podíamos a la fundación hasta el día de hoy. Y pues lamentamos muchísimo, como he dicho ayer en la carta que envió el embajador de Brasil, Paulo César Campos, que eso haya ocurrido y que Movida Brasileña tenga que tomar esa medida. Y claro, la única manera que creo yo y los demás colaboradores de Movida Brasileña de que la Fundación Hispano-Brasileña llegue a buen puerto es que se cambie tanto la gerencia como la dirección actual de la Fundación, porque son totalmente ineficaces e incompetentes. Dicho está, seguimos con la Movida Brasileña y vamos con la música, porque carne, pescado o pollo, aquí siempre estamos de buen rollo. Só se por agora a bossa vai prosseguir. Todo mundo vai cantar, nosso samba é demais. Bossa nova vai mostrar que pode arrasar. Se falar de sol, de amor, de mar e luar, e de gente que cantando vai, gente que só tem na alma paz e amor. E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce, que a bossa nova vence, que a nossa bossa vale estar. A bossa nova cresce, que a bossa nova vence, que a nossa bossa vale, estamos aí. E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce, que a bossa nova vence, que a nossa bossa vale, estamos aí. Quando eu vou poder ouvir a estamos recebendo mensajes de nuestros oyentes preocupados por mí, por decir de alguna manera, simplemente relajaros. Quiero deciros que cuando he dicho amenazas, las amenazas fueron las siguientes, que si yo siguiera haciendo preguntas, el corto pilampo sería retirado del nuevo cine y que yo me quedara callado. O sea, justamente lo que nunca voy a hacer, porque para eso soy un comunicador y trabajo en la radio, justamente por poder ejercer la libertad de expresión que muchos brasileños querían tener y no tienen. Por ser la voz de muchos de ellos, pues aquí están las críticas por el maltrato y la falta de respeto que tiene la Fundación Cultural Hispano-Brasileña con los artistas, vuelvo a repetir, con los comunicadores, colaboradores brasileños afincados en España. Desde luego, esta fundación no representa a esos artistas, ni actores, ni músicos, ni a mí. Y quiero dejar eso bastante claro. Seguimos con la música con Lenín Andrade, nuestra amiga que ya estuvo aquí por el programa. Se alguém disser que teu samba não tem mais valor, porque ele é feito somente de paz e de amor, não ligue não, que essa gente não sabe o que diz, não pode entender quando um samba é feliz. O samba pode ser feito de sol e de mar, o samba bom é aquele que o povo canta, de fome basta que o povo na vida já tem, pra que ele fazer cantar isso também. Mas é que é tempo de ser diferente, e essa gente não quer mais saber de amor. Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz nem favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar. Mas é que é tempo de ser diferente, e essa gente não quer mais saber de amor. Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz nem favor. Falar de morro morando de frente pro mar não vai fazer ninguém melhorar. Horas e 25 minutos. Vamos dedicar o próximo tema para aquele brasileiro que acaba de chegar em Madrid, como dissemos em Brasil, como disse o grande Romário, acaba de subir no ônibus e já quer sentar na janela. Para eles, vamos dedicar o próximo tema de Lenín Andrade, claro que sim. Horas e 27 minutos, caso não sale, estamos escutando a Lenín Andrade, que já estuvo conosco aqui há 5 anos, estuvo atuando no Matadeiro de Madrid, ao lado de Elza Soares e Jair Rodrigues, um concerto que não teve muito êxito em seu momento por falta de divulgação. Nós nos hemos enterado como 3 semanas antes do evento e infelizmente não hemos podido ajudar muito naquele entonces. Mas seguramente que se volvera Nenê Andrade a Madrid, pois seguramente que seria um êxito. É possível que Ginga, o músico Ginga e Lula Galvão venham a atuar esse mês de novembro aqui em Madrid. Assim que tenhamos mais informações, vamos a facilitar essa notícia para vocês. Ginga, podeis buscar em Google ou talvez em YouTube, é um dos melhores compositores brasileiros da atualidade, e Lula Galvão, um guitarrista extraordinário. Assim que, preparaos que se eles vierem, vamos avisar a todos vocês para que podeis acercar-os a assistir em directo. Seguimos com Lenny Andrade, claro que sim. Horas e 30 minutos, carne, pescado, pollo, sempre de bom rolo. Queremos saludar a nosso Andrés Gutiérrez. Para ele vai o próximo tema que vamos dedicar. Se chama Samba de Rei, de Rei, de Reyes. Samba coração é declaração. Balança, samba de sol, samba de visão. Free, free, samba de sol, samba de visão, samba você. Infelizmente, nosso comunicado aqui em Radio Círculo chegou incluso a Roma. A embaixada de Roma que está escutando o programa se ha sentido um pouco também triste com a atuação de la gerente de la Fundação Cultural Hispano-Brasileira ameaçar-me a mim por fazer perguntas. É triste, mas infelizmente, a vezes nos passa a todos. Os seres humanos cometemos errores, mas há que ter um pouco de cuidado quando estás delante de uma fundação que é patrocinada por la embaixada do Brasil, que é a 8ª potência econômica do mundo agora mesmo, e um dos países emergentes, e que tem que manter uma imagem pues, sólida e construtiva, e que há que tratar bem a seus pues, cidadãos, a seus brasileiros. Estamos com Leni Andrade, que nos regala esse pedaço de essas canções tão maravilhosas que estamos escutando, e vamos escutar agora pues, Tema Feliz. Dedicamos a Adrián Durán, El Hombre que Supo Amar. Chegou e aprendi o que era ser feliz. E o amor se fez numa canção. Nesse tema que sorrindo eu fiz. E cantando essa canção feliz. Para sempre nosso amor cantar. E você a paz que eu sempre quis. Que me fez saber o que é amar. Olha, vi que o mundo ficou lindo só de ver a gente amar. Que vai indo sem ninguém já vai cantar. O meu tema que nasceu feliz, da beleza de poder amar. Chega ao fim, mas o amor que eu quis, sei que nunca mais vai se acabar. Eu sei que nunca mais vai se acabar. Eu sei que nunca mais vai se acabar. Todo era, tu é mano. Olha, vi que o mundo ficou lindo só de ver a gente amar. Olha, vi que a gente que vai indo sem ninguém já vai cantar. O meu tema que nasceu feliz, da beleza de poder amar. Chega ao fim, mas o amor que eu quis, sei que nunca mais vai se acabar. Eu sei que nunca mais vai se acabar. Eu sei que nunca mais vai se acabar. Tudo era horas e 36 minutos, estamos desfrutando da maravilhosa voz de Leni Andrade aqui na 100.4 da FM. Queremos dar as graças a nossos ouvintes que nos han mandado mensagens de apoio a lo que acabamos de dizer sobre a Fundação Cultural Hispano-Brasileira. É melhor dizer Fundação Casa Cultural Hispano-Brasileira, que não respeita a liberdade de expressão e a liberdade de uma pessoa fazer perguntas. Vamos a seguir com a música, vamos escutar agora Razão de Viver. É melhor morrer e a vida inteira te querendo ter. Como pode um coração sofrer tanta solidão e querer viver? O que existe é paixão, e a paixão me mata, amor. Se não fez, vou então. Te querendo ter, como pode um coração sofrer tanta solidão e querer viver? Mais que amor, o que existe é paixão. E a paixão me mata, amor. Se não fez, vou então. Saludos a nuestros oyentes que nos escuchan en Brasil y que están pues ahí acompañando a través de la website radiocirculo.es el programa Movida Brasileña en la 100.4. Son las 11 horas y 40 minutos. Soy el Alquimista. Estamos celebrando, como hacemos siempre, la mejor música de Brasil. La noticia del día no está confirmada todavía, pero es probable, es posible que el músico Ginga, que es uno de los genios de la música brasileña de la actualidad, venga a actuar en Madrid. Así que ya sabéis, estamos pues informando a todos vosotros y la verdad es que será pues un concierto súper deseado y esperado aquí en Madrid, porque hace mucho que Ginga no se acerca por Madrid. Vendrían ellos, no está confirmado todavía, él y Lula Galvão. Vamos a mantenerlos informados a través de la website, nuestro blog y de nuestra comunidad Movida Brasileña en el Facebook. Vamos a seguir con Leni Andrade, porque ese disco la verdad que nos relaja muchísimo. Consistência no céu do sem céu, tristemente a vagar pelo ar. Nem sou eu, se ficar com você, como pode uma nuvem passagem parar neste céu que a viagens me vem convidar? Quero ir muito além, sem presença de quem, seja sol na tristeza ou na nuvem também, que caminha no espaço sozinha, fugindo de alguém, de alguém. Para que permanecer, se vou sofrer? Sou passagem, só ausência, coisa nuvem tão sem consistência no céu do sem céu, tristemente a vagar pelo ar. Nem sou eu, se ficar com você, como pode uma nuvem passagem parar deste céu que a viagem me vem convidar? Quero ir muito além, sem presença de quem, seja sol na tristeza ou na nuvem também, que caminha no espaço sozinha, fugindo de alguém, de alguém, de alguém, de alguém. Para os que não conheciam todavia a Leni Andrade, Leni Andrade se escreve com Y ao final, Leni, pues con la Y, Andrade, como se entendemos todos. Podéis descubrir más cosas de ella, pues como sabéis, en todos los lo que hay de internet. Leni Andrade es una cantante de los clásicos, una de las clásicas cantantes brasileñas, que además vale mucho la pena escucharla y descubrirla. Queremos saludar a nuestros compañeros de la revista Shanghai, que están escuchando el programa, Afonso y Fico, que son nuestros amigos personales, que siempre que pueden están arropándonos con su audiencia. Para ellos vamos a dedicar el próximo tema de Leni Andrade. Esqueça não, amor só o meu. Que ideia você teve em pensar, pudesse eu deixar você partir assim? Esqueça não, beijar só eu. Que beijos me trariam calor, pois de amor só você me deu. Esqueça não, que você indo minha vida cai, você partindo a esperança vai, e a saudade vai fazer sofrer quem só amou. Esqueça não, não chore mais. Confesso que errada fui eu, deixe que eu peça perdão por errar, fazer mal que me humilha afinal. Mas amor, mas amor só o fui eu. Deixe que eu peça perdão por errar, fazer mal que me humilha afinal. Mas amor, mas amor, só o meu. 11:47, estamos en la 100.4 en Movida Brasileña. Claro, ese sonido es del Messenger, es verdad. estamos conectados hablando com nossos ouvintes que estão pues, mandando mensagens aí com a crítica que hemos hecho hoje à Fundação Cultural Hispano-Brasileira, que, pues, como sabemos, nos ha decepcionado muito a muitos brasileiros que todavía não podem falar, não têm voz, mas nós aqui de Movida Brasileira, como temos esse programa de rádio há 7 anos, e sim que divulgamos e promocionamos a cultura de Brasil, porque temos uma audiência de 130 mil ouvintes em Madrid que nos escutam e que sempre estão inteirados de lo que há da cultura brasileira aqui na Espanha, através de nossos meios, que é nosso mailing, nossa comunidade em Facebook e nosso programa de rádio 7 anos em antena aqui na quinta planta do Círculo de Belas Artes de Madrid. Queremos saludar ao nosso companheiro Carlos Galilea de Rádio 3 e recomendar que, quando sejam as 3 da tarde, os acerqueis a Rádio 3 para escuchar Quando os Elefantes Sonham com a Música. Vamos escuchar agora o tema que se chama De Manhã, em la voz de Leni Andrade. Madrugada de manhã, não sei mais de nada de manhã. Vou ver meu amor. Amada, é de manhã, flor da madrugada, de manhã eu vou ver minha flor. Mas a flor amada é mais Porque nenhum banco, nenhuma fundação, nenhuma empresa é mais importante que uma pessoa. As pessoas somos o mais importante desse mundo. Devemos respeitar-nos, cuidar-nos e proteger-nos. E principalmente amar-nos, se é possível. Seguimos com a música, seguimos com Leni Andrade. Vamos escutar agora, pois, Batida Diferente. Veja como bate engraçado meu coração assim. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bate realmente psicopado, vem ouvir aqui. Mas bem pertinho de mim. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Se no coração uma batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração dum, dum, dum, dum, dum, pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Veja como bate engraçado meu coração assim. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Bate realmente psicopado, vem ouvir aqui, mas bem pertinho de mim. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Se no coração batida diferente faz você vibrar, eu vou lhe mostrar que o meu coração dum, dum, dum, dum, dum, pode variar. E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar o que vem do coração. Dum, dum, dum, dum, dum. Em alguns instantes tendremos aqui em Rádio Círculo a mulher que ama o verde, Sofia, e nos vai contar as coisas culturais mais importantes que estão acontecendo hoje aqui em Madrid e aqui no Círculo de Belas Artes. Sofia e David Coelho, sempre com as informações interessantes da cultura para nós. Seguimos, creo que nos vamos a despedir. Não sei se Dani Durán é o que tenho que fazer, ele já me vai dizer. Pois nos despedimos, nos encontramos o próximo martes aqui na 100.4 ou sábado às 12. Agora, sábado às 12, se queres escuchar música brasileira, pois já sabes o que tens que fazer. Simplesmente sintonizar Rádio Círculo. Uma vez mais, recomendamos o programa de nosso amigo Carlos Galilea em Rádio 3, se os apetece escuchar mais música brasileira. Às 3 da tarde, estará nosso companheiro ali. Até a próxima onda, galera. Nos quedamos com Sofia. Sim, senhor. Rosa que eu te dei e esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor. Guarda a rosa que eu te dei e esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor. Se tudo passou, se o amor terminou, a rosa deve ficar num canto qualquer do teu coração. Amor reviverá quando guarda a rosa que eu te dei. Esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor.